Ficheiro 24, página 151, capítulo 9. Assembleia. A minha vida parecia estar a adquirir alguma forma, ainda que não fosse uma rotina formal. Levantando-me ao raiar do dia com o resto dos habitantes do castelo, tomava o pequeno almoço no salão e, em seguida, se a senhora Fitz não tivesse pacientes para mim, ia trabalhar nos imensos jardins e hortas do castelo. Diversas outras mulheres trabalhavam lá regularmente com uma tropa de ajudantes de diversos tamanhos que iam e vinham, levando lixo, apetrechos e cargas de estrume. Geralmente eu trabalhava o dia inteiro nas hortas, às vezes indo à cozinha para ajudar a preparar uma colheita recente para consumo imediato ou para conservas, a menos que alguma emergência médica me chamasse ao sarcófago, como eu chamava a sala de horrores do falecido Beaton. De vez em quando aceitava o convite de Alec e visitava o estábulo e o cercado, apreciando a visão dos cavalos alargarem a emaranhada cobertura de inverno em tufos, tornando-se fortes e lustrosos como a relva da primavera. Nalgumas noites ia diretamente para a cama após o jantar, exausta com a labuta do dia. Outras vezes, quando conseguia manter os olhos abertos, unia-me aos outros no salão para ouvir o entretenimento da noite, histórias, canções ou a música de harpas e gaitas de foles. Era capaz de ouvir Gwilyn, o bardo galês, durante horas, encantada, apesar da minha total ignorância sobre o que ele dizia na maior parte das vezes. À medida que os moradores do castelo se habituaram à minha presença e eu à deles, algumas das mulheres começaram a fazer algumas tímidas tentativas de aproximação e a incluir-me nas suas conversas. A curiosidade a meu respeito era evidente, mas eu respondia a todas as suas perguntas voladas, com variações da história que contara a Colum, e ao fim de algum tempo aceitaram-na, como tudo que provavelmente iriam conseguir saber de mim. No entanto, ao descobrirem que eu sabia alguma coisa de medicina e farmácia, ficaram mais interessadas em mim e começaram a fazer perguntas sobre as doenças dos filhos, maridos e animais, na maioria dos casos fazendo pouca distinção entre os dois últimos em nível de importância. Além das perguntas e dos mexericos normais, falava-se muito da próxima assembleia que eu ouvira o velho Alec mencionar no campo. Concluí que era uma ocasião importante e fiquei cada vez mais convencida disso com a extensão dos preparativos. Um fluxo permanente de víveres era entregue nas grandes cozinhas e havia mais de 20 carcaças sem pele penduradas no matadouro atrás de uma cortina de fumo aromático que mantinha as moscas afastadas. Barris de cerveja eram entregues por grandes carroças e transportadas por carroças menores para as adegas do castelo. Sacas de trigo moído eram trazidas do moinho do vilarejo para os pães, bolos e pastelões, e inúmeros cestos de cerejas e alperces eram apanhados diariamente nos pomares fora das muralhas do castelo. Fui convidada a participar numa dessas expedições para apanhar fruta com diversas mulheres jovens do castelo e aceitei com entusiasmo, ansiosa por sair da sombra ameaçadora daquelas paredes. O pomar era lindo e adorei passear na névoa fresca da manhã escocesa, enfiando a mão entre as folhas úmidas das árvores de fruto para colher cerejas viçosas e alperces polpudos e macios, apertando-os delicadamente para ver se estavam maduros. Apanhávamos apenas os melhores frutos, colocando-os nos cestos, em montes suculentos, comendo o máximo que conseguíamos e levando o resto de volta para ser transformado em tartes. As enormes prateleiras da despensa já estavam quase cheias de doces, licores, presuntos e iguarias diversas. Quantas pessoas costumam vir à assembleia? Perguntei a Magdalene, uma das raparigas com quem fizera amizade. Ela franziu o nariz sardento e arrebitado a pensar. Não sei ao certo. A última assembleia em Léor foi há mais de 20 anos. E então, talvez uns 200 homens tenham vindo. quando o velho Jacob morreu e Colm se tornou o chefe do clã. Talvez venham mais este ano. Tem sido um ano bom para as colheitas e as pessoas terão um pouco mais de dinheiro para gastar, de modo que muitos trarão as mulheres e os filhos. Os visitantes já começavam a chegar ao castelo, embora eu tenha ouvido que a programação oficial da Assembleia, o juramento, o tinchel e os jogos só começaria dentro de alguns dias. Os arrendatários mais ilustres de Colm seriam hospedados no próprio castelo, enquanto os soldados e rendeiros mais pobres armavam o acampamento num terreno baldio abaixo do rio que alimentava o lago do castelo. Funileiros ambulantes, ciganos e vendedores de miudezas haviam montado uma espécie de feira improvisada perto da ponte. Tanto os habitantes do castelo como do vilarejo mais próximo começaram a visitar o local à noite após a faina do dia para comprar utensílios e apetrechos, ver os malabaristas e atualizarem-se com os mexericos mais recentes. Fiquei atenta às idas e vindas e firmei o propósito de fazer visitas frequentes à estrebaria e ao pasto. Havia cavalos em abundância agora, com os animais dos visitantes a serem acomodados na estrebaria do castelo. No meio da confusão e do alvoroço da assembleia, pensava, eu não deveria ter dificuldade em encontrar a minha oportunidade de fugir. Foi numa das expedições para apanhar fruta no pomar que conheci Gailis Duncan. Encontrando uma pequena área de ascária sob as raízes de um amieiro, comecei a procurar mais. Os chapéus vermelhos dos cogumelos cresciam em pequenos amontoados, apenas 4 ou 5 por grupo, mas havia vários aglomerados espalhados pela relva alta, nesta parte do pomar. As vozes das mulheres a apanharem fruta ficaram cada vez mais distantes, enquanto eu avançava para a periferia do pomar, inclinando-me ou ficando de gatas no chão para recolher os talos frágeis. Esse tipo é venenoso, disse uma voz atrás de mim. Ergui-me do canteiro da escária, sobre o qual estava agachada, batendo com a cabeça num galho do pinheiro sob o qual os cogumelos cresciam. Quando a minha visão clareou, pude ver que as gargalhadas vinham de uma mulher alta e jovem, talvez alguns anos mais velha do que eu, de cabelo louro e pele clara, com os mais lindos olhos verdes que eu já vira. Desculpe estar a rir-me de si, disse, ainda a sorrir, enquanto descia para o buraco onde eu estava. Não consegui conter-me. Imagino que devia ter tido realmente graça, disse, um pouco indelicadamente, esfregando o local dorido no cimo da minha cabeça. E obrigada pelo aviso, mas sei que esses cogumelos são venenosos. Ai, sabe? E de quem é que planeia livrar-se, então? Do seu marido, talvez? Diga-me se funcionar, e eu experimentarei no meu. O seu sorriso era contagiante, e dei por mim a sorrir. Expliquei-lhe que, embora os chapéus dos cogumelos crus fossem realmente venenosos, podia-se fazer um preparado em pó com o cogumelo seco, que era muito eficaz para estancar hemorragias quando aplicado sobre o ferimento. Ou assim dissera a senhora Fitz. Eu estava mais inclinada a confiar nela do que no guia do físico de Davy Beaton. Vejam só, exclamou ainda a sorrir. E sabia que estas, baixou-se e surgiu com um punhado de minúsculas flores azuis com folhas em forma de coração, podem provocar uma hemorragia? Não, disse espantada. Porque iria alguém querer provocar uma hemorragia? Olhou-me com uma expressão de exasperada paciência. Para se livrar de um filho que não deseja. Faz a menstruação aparecer, mas só se as usar no começo da gestação. Mais tarde pode matá-la e à criança. Parece saber muito sobre o assunto, observei, ainda melindrada por ter parecido estúpida. Um pouco. As raparigas da aldeia vão ter comigo de vez em quando para coisas desse tipo. E às vezes mulheres casadas também. Dizem que sou uma bruxa, continuou, arregalando os olhos brilhantes num espanto fingido. Riu. Mas o meu marido é o procurador fiscal do distrito, de modo que não dizem isso em voz alta. Agora o rapaz que trouxe consigo, continuou balançando a cabeça com aprovação, já deu origem à compra de algumas poções de amor. Ele é seu? Meu? Quem? Está a falar do Jamie? Estava perplexa. A mulher parecia divertida. Sentou-se num tronco caído, enrolando preguiçosamente um dos caracóis do cabelo louro em volta do dedo indicador. Sim, há muitas que gostariam de conquistar um rapaz com aqueles olhos e aqueles cabelos, qualquer que seja o preço sobre a sua cabeça ou o facto de não ter nenhum dinheiro. Os pais delas devem pensar de modo diferente, é claro. Quanto a mim, continuou com um olhar distante, sou uma pessoa prática. Casei-me com um homem, com uma boa casa, boas economias e uma boa posição. Quanto ao cabelo, não tem. E os olhos, nunca reparei neles, mas não me dá muito trabalho. Estendeu-me o cesto que carregava para que eu espreitasse. Havia 4 raízes bulbosas no fundo. Raízes de malva, explicou. O meu marido sofre do estômago de vez em quando. Peida-se que nem um boi. Achei melhor parar por ali aquela linha de conversa, antes que as coisas se descontrolassem. Não me apresentei, disse estendendo a mão para ajudá-la a levantar-se do tronco. Chama-me Claire, Claire Beauchamp. A mão que apertou a minha era esbelta, com dedos longos e adelgaçados, embora eu notasse que as pontas estavam manchadas, provavelmente com o sumo das plantas e frutas silvestres que jaziam ao lado das raízes de malva no seu cesto. Sei quem é, disse ela. A aldeia está a fervilhar de conversas a seu respeito desde que chegou ao castelo. Eu sou a Gailis, Gailis Duncan. Olhou para o meu cesto. Se é de Balban Boaharac que está à procura, posso mostrar-lhe onde crescem mais. Aceitei a oferta e andámos durante algum tempo pelas ravinas, junto ao pomar, espreitando por baixo de troncos apodrecidos e rastejando na margem dos pequenos e reluzentes lagos, onde os minúsculos cogumelos venenosos cresciam em profusão. Gailis era boa conhecedora das plantas locais e dos seus usos medicinais, embora tenha sugerido algumas aplicações que considerei questionáveis, para dizer o mínimo. Achei muito improvável, por exemplo, que a sanguinária fosse uma erva eficaz para fazer crescer verrugas no nariz de uma rival. E duvidava muito que a betónica verdadeira fosse útil para transformar sapos em pombos. Ela deu essas explicações com um olhar malicioso, que sugeria que estava a testar os meus conhecimentos, ou talvez a suspeita local de bruxaria. Apesar da provocação ocasional, era uma companhia agradável, com uma vivacidade sagaz e uma visão otimista, ainda que cínica, da vida. Parecia saber tudo o que havia a saber de todas as pessoas da vila, do campo e do castelo. E as nossas explorações eram pontuadas por períodos de descanso, durante os quais ela me entretinha com queixas sobre o problema estomacal do marido e com bisbilhotices divertidas, embora um pouco maliciosas. Dizem que o pequeno Hamish não é filho do pai, disse em determinado momento, referindo-se ao filho único de Colm, o rapaz ruivo de cerca de 8 anos que eu vira no jantar no salão. Não fiquei particularmente surpreendida com esse mexerico, já tendo tirado as minhas próprias conclusões sobre o assunto. Só fiquei admirada que houvesse apenas uma criança de paternidade discutível, concluindo que Letícia tivera muita sorte, ou fora bastante inteligente, para procurar alguém como Gailey a tempo. Imprudentemente, comentei isso com Gailey. Ela lançou para trás os longos cabelos louros e riu-se. Não, eu não. A boa Letícia não precisa de nenhuma ajuda nessas questões, acredite. Se as pessoas andarem à procura de uma bruxa nestas redondezas, será melhor procurar no castelo do que na aldeia. Ansiosa para mudar para um assunto mais seguro, agarrei-me ao primeiro pensamento que me passou pela cabeça. Se o pequeno Hamish não é filho de Colum, de quem será? Perguntei, arrastando-me por cima de um monte de pedras. Ora, do rapaz, é claro. Virou-se para me encarar, a boca pequena zombeteira e os olhos verdes brilhantes de malícia. Do jovem Jamie. Voltando sozinha para o pomar, encontrei-me com Magdalene, os cabelos a soltarem-se por baixo do lenço e os olhos arregalados de preocupação. Ah, aí está! Exclamou, soltando um suspiro de alívio. Estávamos de volta ao castelo quando dei pela sua falta. Obrigada por ter voltado à minha procura, respondi, pegando no cesto de cerejas que deixara na relva. Mas eu sei o caminho. Ela abanou a cabeça. Devia ter cuidado, minha querida, e não andar sozinha pelo bosque, com todos os funileiros e pessoas que vieram para a assembleia. O Colum deu ordens? Parou de repente, a mão sobre a boca. De que deve ser vigiada? Sugeri afavelmente. Ela assentiu com relutância, de certo temendo que eu fosse ficar ofendida. Encolhi os ombros e tentei tranquilizá-la com um sorriso. Bem, acho que isso é natural, respondi. Afinal, ele não tem a palavra de ninguém, a não ser a minha, de quem eu sou ou como cheguei aqui. A curiosidade superou o meu bom senso. Quem acha ele que eu sou? Perguntei. Mas a jovem só conseguiu sacudir a cabeça. Que é inglesa, foi tudo o que disse. Não voltei a pomar no dia seguinte. Não porque tivesse recebido ordens para permanecer no castelo, mas porque houve um repentino surto de intoxicação alimentar entre os habitantes do castelo que requereu os meus cuidados médicos. Depois de fazer o que era possível pelos doentes, saí no encalço da origem do problema. Verifiquei que se tratava de carne de vaca contaminada, proveniente do matadouro. Fui lá no dia seguinte e estava a dar ao defumador principal a minha opinião sobre os métodos adequados de preservação de carne, quando a porta se abriu de repente, lançando uma espessa onda de fumo sufocante sobre mim. Virei-me, os olhos lacrimejando, e vi Dougal Mackenzie no meio das nuvens de fumo de madeira de carvalho. Além de médica, agora supervisiona o abate, minha senhora? Perguntou com ironia. Em breve terá todo o castelo sob o seu domínio e a senhora Fitz estará à procura de emprego noutro lado. Não desejo ter nada a ver com o seu castelo imundo, retorqui, limpando os olhos lacrimejantes e deixando o meu lenço cheio de manchas de carvão. Só quero ir-me embora daqui o mais depressa possível. Ele inclinou a cabeça respeitosamente, ainda a sorrir. Bem, acho que estou em posição de atender o seu pedido, disse. Pelo menos temporariamente. Deixei cair o lenço e olhei-o. O que quer dizer? Ele tossiu e ajeitou o fumo com a mão que agora fluíra na sua direção. Levou-me para fora do matadouro e voltou-se na direção da estrebaria. Disse ontem a Colum que precisava de betónica e de outras ervas estranhas? Sim, para preparar alguns remédios para as pessoas que estão com a intoxicação alimentar. O que tem isso? Perguntei ainda desconfiada. Ele encolheu os ombros de bom humor. Apenas que vou ao ferreiro da aldeia com 3 cavalos para ferrar. A mulher do fiscal é entendida em ervas e tem reservas à mão. Tem, sem dúvida, os espécimes de que precisa. E se quiser, pode montar um dos cavalos e vir comigo. A mulher do fiscal, a senhora Duncan? Senti-me logo mais contente. Só a perspectiva de escapar do castelo, ainda que por pouco tempo, era irresistível. Limpei o rosto apressadamente e enfiei o lenço sujo no cinto. Vamos, disse.